Guardião 07. Guardião 07, tem frequência ali. Juliette Tango Zulu, confirme visual com campo. Afirmativo. Torre Luna 895. 895. Lima Lima Fox, you are number 2 to approach runway 17. And expected to go on, descend and maintain 2,500 feet. Right now, descend and maintain 2,500 feet and over rotatoria 360 with the Raptor. Roger. Final só com o campo, trem checado. Será final. No centro Recife, no 260, no 288. Recife, 260, 288, 241. Final de 3 milhas, está 197, baixo, travado, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu autorizado, pouso, pista 17, vento 180 graus, 159. Teve pouso, pista 197, Juliette Tango Zulu. After, go on to approach and report visual. Okay, after finish the 360, complete the approach. And the report when visual with the airfield. 5 direita, solo 219. ABM A72, portão 6, pushback acionamento. ABM A722, autorizado, puxa, pode pra trás. Autorizado, reportado, né? Voo 9601, autorizado, táxi. Alfa, reporte para a Nessa Juliette. Alfa, reporte para a Nessa Juliette. 7, vento 180 graus, 169, autorizado, é colapso no zero. Manifesto, estão no 0357. Recebo o transponder. Tá. Barriga Arena. Gente, reporte Pituaçu, Guardião 07. Reporte Pituaçu, Guardião 07. Foguete 3, Azul 4206. Azul 4206, é o segundo no setor aguarde. Mantenha posição, Azul 4206. 0 no 288. Existe 260, 0288, voo 1925. Lima Lima Fox, call tower 11895. Ok, under visual condition right now, I'll call tower 118-195, thank you. Sena 6143, após pelo desça para 2000 pés, o ajuste na 09, reporta estabilizado em LR da pista na 0. Após pelo desça 2000, reporta na pista down and lock. Report when short final with the land gear down and lock, thank you. 3567, decolado as 37, controle 120-18. 08, boa, 567. 00-3519. 00-3519. Correto, reporte para o seu funcionamento, confirme, Pátio. Na remota, 3519. Ciência Mota 03. Ciência do 4341. Juliette, voo 601. Mais 3, pode ficar. Voo 601, permaneça na posição e aguarde. 35219, Ciência, reporte para posicionamento. Remota 03, parte 1. Olá. Para o táxi do Oceano 6201, com 102 a bordo, 3 horas e 48 alterna Guarulhos. Wind 180 degrees, 14 knots, clear to land, runway 7. B1 1 for us. 180 with 14, thank you. Tiano Ponte, espera chamar a torre na frequência 118.95, QNH 1020. Ponte, espera via Índia, da 10.18.95.62.01. Corno 601, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. 629, gente da Tango, autorização São Paulo com N 660. O 1601, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Juliette 04, 601. Está pronto para o táxi com 152 a bordo, 3 horas e 40 com fim. Web 6722, autorizado o táxi até o através do 05. Até o através do 05, 6722. 6722. Autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via UPZulu 16 até Bravo, até Zulu, após conforme rota do plano de voo, milho 360, saída da El, Leda Bridge, ficha na 01ª curva à direita. Acione o código 5453, frequência do controle 120.8. Aguarde para cotejamento. No 49, autorizado alinhar e decolar para o estilo 0. Alinhar e decolar 10, 0. Índia, o ponto de espera chama a torre na frequência 118.95, QNH 1020. Até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, QNH 1020. Então, 3629, ponto de acolhimento. Avião, 3629, autorizado São Paulo, 360, Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu direto, decola da 10 com. Perfil da El, Leda Bridge, curva direita, 54113 é o transponder, 1208 é o controle de saída, 3629. Tanto 3629, transponder 5453. Corrigir, transponder 5453, da 3629. Tanto 3629, contestamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 08. Já está pronto para o feedback e acionamento no 8, da 3629. Então, 3629, aguarde para o push. Não, report 0022, ready to taxi. Sai Portugal 022, approved taxi until holding points, is via April 1, India. Holding points, contact tower frequency 118.95, QNH 1020. QNH 1019, and taxi main 8, holding points 10, and sorry, 11895. 2-2, mantém ponto de espera agora. Tá, mantém o ponto de espera, 7-2. 06 e 5 minutos, por gentileza, aguarde. Obrigado, 4-2, 06. Sete, salto 4-2, costa e frequência. Controle Salvador, boa noite, Oceano 6201, decolado perfil da El Leda, a sua escolha. 5-9-3-4, pouso, pista no zero. Confirmando para o 4-3. Confirmando o número 143, vento 190 graus, 159-3-4, pouso, pista no zero. Pouso, nada. 722 após aeronave na final, ali mantém, cabeceira no zero. Ali mantém 1-0 após aeronave na final, web, 722. Checando o transponder, sobe e mantém 360-6201. Cena 6201, agora contato radar, passando 2300 pés, suba para o nível 360 na saída da El. Voa Leda da presente, após Leda Bridge. 360, voa Leda da presente, após Bridge, 6201. Centro Recife no 288 no 260. 288-260, 3567, obrigado. 629, coordenada equipe do Sol, reporte de táxi. Autorizado, coordenação, reportar a pronta de táxi de Verde. Alguma previsão para o gol 1856? Gol 1856 após a passagem do Airbus do Air Portugal, está autorizado o puxo de tracada. Certo, após o TAP então vai iniciar o gol 1856. Certo. Contact frequency 118.95. Frequency 118.95. 4-6 direita, solo 2-9. Direito 2-9, não faz. Solo, senhor, não faz. Confirmo, porque chamou o sol? Ou, Janeiro, eu não passei. Janeiro, 143, autorizado táxi. Alfa, reposta na Juliette. Alfa, reposta na Juliette. 722, 180 graus, 159, autorizado é colapso, né, Zé? Livre colar, Zé, 1273, acione identificação, autorizado chegada a Ponce, desça para 4.000 pés, o ajuste 1-0-2-0. Sete 2-2, decola de 4-7, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado. Gente, bridge 6-2-0-1. Controle, web 6722, boa noite. Web 6722, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, Dael, o Mercedes 2 solicita voar direto Leda, possível? Leda da presente, após Leda Bridge, 6722 da leste. Leda após Bridge, 6722. Para o táxi na 3629, 116 a bordo, autonomia de 4 horas, alternativa ao galeão. Está na 3629, autorizado o táxi até o Traverse 05. Até o Traverse 05, está na 3629. Qual o campo 206 da Azul? Azul 4206, vai ativar mais alguns instantes. Após a passagem do Airbus, que está no portão 08, está autorizado para o estacionamento. Ok, então está autorizado para o estacionamento, com a aeronave da 205, vai passar na retaguarda 14. Isso, a aeronave é um Airbus da TAM, que está no portão, taxiando até o portão 05. Solo Gol 1856 para o táxi, POB 130, 3 horas e 15, alternando o Natal. Gol 1856, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia. O ponto de espera chama a torre na frequência 118.95, quer negar o 1020. Táxi via Índia no ponto de espera 2895, Gol 1856. Tan 3629. Segue a aeronave da Gol até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, que é legal no 020. Segue a aeronave da Gol, no ponto de espera, chame a torre 118.95, tá 3.6. 3894, a senha de identificação autorizada, chegada Mari, desça para o nível 070, ajuste 1020. Xanar 6222, redução para 250 nós. Tá com 230 agora. Ciente. Então 3894, redução para 250 nós. 250 agora. 3894. Confirma o 6222, está vendo o secretamento para o Salvador? Afirmativo. Confirme, foi. O senhor reportou 230 nós? Alternando o Salvador, digo a hora que eu tenho. Confirme. Cara, descendo para 060, estamos retornando a Aracaju e virou alternado. Gente. Azul 4206 autorizado, reporte para táxi. Autorizado, Azul 4206. Bing, dá pra gente, mas é 72. Comeu autorizado a linha decolar, pistão 0, vento 180 graus no segundo. Bem-vindo a colagem down no 0, boa noite, comendo. Autorizado o táxi até o ingresso do pátio 1, pátio principal. ingresso até o pátio principal, camarada 5219. 5219, reportará para o ingresso no pátio principal. Gente, camarada para ingresso no pátio principal, 5219. Estado de chegada AMAN, desça para o nível 050, ajuste no 020. 050, controle 120, desce 68. 208, boa noite. Papá Romeu Eco, Alfa Oscar, autorizado até Serra Bravo, Tango Charlie, nível 140, direto, saída da Euler, depois direto, pista 17. Primeira curva à direita, acione o código 5006, frequência do controle 120.8. Meu eco Alfa Oscar, confirme Rádio Oscar, Santos Rei, Salvador. Movimento 190 graus, 149, autorizado a decolar, pista 0. Minha 722, Centro Recife, no 251, no 3325. 251, no 3325, F. 6722. Pode principal. Trip 5219, irá seguir a nave da Azul, que está à sua frente até o ponto de espera. Ponto de espera chamada Torre na frequência 118.95, que é legal no 020. No 020, vai seguir a aeronave para o ponto de espera. Muito muito decimal. Obrigado, bom trabalho. Para o táxi, o 4206, informa 82 a bordo, autonomia 0335, alterna Maceió. Azul 4206, autorizar o táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera, chama a torre na frequência 118.95, QNH1 no 020. Autorizado táxi, ponto de espera da 10 na Índia, torre no 8.95, altímetro 020, ou 4206, boa noite. Gente, Papa Romeu Eco Alfa Oscar. Então, 3894, tem condições de redução para 220 nós? Afirmativo, 220 agora, 3894. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4206, ponte espera da mão 0, pronto. Azul 4206, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 180 graus, número. Autorizado a decolagem, pistão no 0, Azul 4206. Dan 3629, decolado ao 56, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, muito obrigado. Galeão, informação Lito. Boa, nome é 0, pronto pra cópia. 2685, Panema 12545, Airport 0022. Muito obrigado, até a próxima. Saída da EL, Leda Pitch, pista 10, primeira curva direita. Acione o código 5470, frequência do controle 120, decimal 8. 601, autorizado Galeão, nível 360, peso número 0, Esmar. Decolando 0, curva direita da EL, Leda Bridge, controle 208, transponder 5470. Voo no 601, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 04. Contará, obrigado. 0, ajuste no 020. 050 com 1020, mantendo 209, pode ver. Pátio, pista que decola. Eu acho que copo, gente. E 352, zona 9, boa noite, ponto espera, dona 0, pronto. 219, boa noite, ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém, dona 0, 352, 19. Romeu Papa Hotel Delta, qual a rota que vai para Guarani? Para 210 nós. 210, quarta Miona. TAM 3894, Duna da Presente. Duna da Presente, 3894. Colado 58, controle 208. 208, bom final de semana. Parte 206. Forte, após dar as regras de plano de voo e voar conforme rota, nível 300, saída Arbor, transição Elefa, pista 197, primeira curva à direita, acione o código 5463, frequência do controle 120.8. 5491, redução para 180 nós. É 3, 180. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, cotejamento correto, confirma pessoas a bordo. Estacionamento táxi, está na torre na frequência 118 decimal 95. Vamos ver o papel Hotel Delta, livre acionar em Porto Alegre. Disco 219, decolada 00, controle 120, décimo 8. 208, obrigado, bom trabalho. Legal, 1020. 4000 com 1020. Meia, centro Recife no 2085, no 2545. 2685, 2545, boa noite, 56, boa noite. Boa. Ali, trip 5219, boa noite. Trip 5219, contato radar, suba para o nível 200, saída A. Subindo para 200, saída A, trip 5219. TAM 3629, centro Recife no 251, no 3325. 351-3325, bom final de semana, muito obrigado, 21. CNMA 222, vetoração para sequenciamento, curva direita para 230, limite ao localizador. Direita 230, limite ao loco. Está descendo para 4000 agora. Afirmativo. Gol na 273. Passa Duna, completa aproximação, torre 9895. 2985. Dois a três, repórter trem checado. Voltará. Boa noite, boa noite, 567. Boa noite, 567, informação em curso no momento é Vitor, pronto pra cópia? Pronto, chegando. Bom, no 567 autorizado Brasília via UP Zulu 17 até a Pina, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída Arco, transição Elefo, pista 10, primeira curva à direita. Acione o código 5473, frequência do controle 120 decimal 8. 360 autorizado Brasília via UP Zulu 17 até a Pina. Falou no 0, curva à direita na Arco, transição Elefo.